decolada ao 03, Chan Controle 120.8, bom voo. 1208, grato, boa tarde. O Chan é 6327. Esquerda 080, Mike Bravo Info. Controle Salvador, boa tarde, o Chan é 6327. 6327, contato radar, suba ao 240, saída da L. Dael 340, 240 em ascensão. 6327. O Vitor Charlie Hotel, identifique chegada a mão, reporte para a descida, Vitor Charlie Hotel. Falta o Vitor, por programão. Pessoal 050, Vitor Charlie Hotel. 050. Na 80 tá autorizado o Mike Bravo e Uniform. Uniform. Estabilizado no localizador, 3 milhas pro externo, voo no 396, pistão no zero. 1396, torre no noite, pistão 6. 386. Objeto 5729, reduza para 1809. 1809. Salvador, Azul 4144, Ponte 3, busca estacionamento. Azul 4144, ciente, livre acionamento, chame táxi. Chama lá pro táxi, Azul 4144. Joker 14, identifique, chegada bom, fidelização 060. Suei, pistão no zero. Boa tarde, 1396, livre pouso não no zero, vento no 20 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. 1 no 0 no 5, pouso na 10 autorizado, 1 no 396. Objeto 5729 para o LOC, esquerda 150. Esquerda 150, 5729. Estimativo desse para 2000 livre LS. 2000 livre. E olha o Mike Bravo de Fá. Mike Bravo de Fá, 12 na noite, isso para o meio. 18 mil, que olha o Fá. Controlador, Papa 1, começa Bravo, prossiga. A decolou de Costa Sul, vai manter um sobrevoo de 1 hora no setor sul aqui. É com 4 a bordo, manter 500 pés, código 0165, Graça Brava. Fonte! Chama para o cancelamento, Mike Bravo de Fonte. O Costa Sul, a fora da barra, manter 500 pés, com 4 a bordo, 0165, código, Graça Brava. Gente, o meio Oscar Bravo, na minha escuta, mantendo 500 pés. Bravo. Mike Bravo Uniforme, regras visuais ao 07, segue para o 17 com base pela direita, reporte na base. Reporte na base, Mike Bravo Uniforme. Victor Charlie Hotel, sua velocidade de cara, por gentileza. Ah, repetir, senhor. Fala sua velocidade de cada, Victor Charlie Hotel. 190. Você consegue incrementar um pouquinho aí pra 210, 220? Vamos tentar. 144, Indian, ponto estar a chamar turno no 86, ajuste no 095, bom voo. No 095, taxi aí, já, ponto espera 286, boa tarde, patrão, 144. Autorizado, 6327. 200, grato, 6327. Solo 09, direita, solo 121, decimal 9. 3219. Sente o Mac Bravo Uniforme, livre peso não no 7, vento no 3, 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5. Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. 396. Estabilizado 5729. Salvador, boa tarde, 41442 azul, bom, espera, pronto. Boa tarde, 4144, ali, mantenha o 0. Mantendo o 0044144. Webjet 572912, na noite, visual 6. 18612, 5729, boa tarde. Objeto 5729, boa tarde, final 1,5 para o externo, para checar. Boa tarde, 5729, vento no 20 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Guardado pista livre, vai lá. Azul 4144, a linha decola dono 0, vento 120 graus com meia dúzia de nós. A linha decola dono 0, azul 4144. Mike Bravo Uniforme, solo 10, informa ao pátio. Sente autorizado backtrack, livre táxi pátio 5. Viemos com a BOMF, é pra passar pra MAN? Não, BOMF, confirmado BOMF, chegada BOMF. Ah, tá ok. Do ok, desça para 4 mil pés, jogo que no 4, ajuste 1015. O Xené 6327, chame Recife, 1251, não, termo 3325. 251, 1235, o Xené 6327. 1-3325, a secundária. 1-3-3-5. 133, decimal 25, 133-25. 133-25. 5729, livre pouso 1 no 0, vento 1 no 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso 1 no 0, 5-7-9. Azul 4144, decolado azul no 1, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, tenha um bom dia, azul 4144. Estão vindo, Tuane, bye bye. Altímetro 1-0 no 5, livre taxi, chama para o ingresso, confirma único a bordo. Chama para o ingresso. Controle, Salvador. Boa tarde, azul 4144, passando 2 mil pés. Controle 120, decimal 8. Desculpe. Passando 2.200 pés. Azul 4144, subou 360, saída da El. 3612 a minha sessão e a saída dela, sou 4144. Gol no 925, reduzido para 229. 229, gol no 925. Controle Salvador, boa tarde, gol no 755, informação Yankee. Gol no 755, identifique chegada a Bonf, desça ao 080, 259 de indicado. 080-259, voo na 75. Salvador, boa tarde, trip 5488. 5488, vai voar na proa de Bonf, reporta pra descida. Correção Diamant, reporta pra descida. Tá na proa Diamant, 548, autoriza interceptar o localizador, tá presente? Negativo, 5488. Ainda vai ser sequenciado, hein? Tá, tô pegando. Pro Diamante. Tá ativando, né? Gente, boa tarde. Informação em curso Yankee, aguarde cópia. Gente, foi Yankee aguardando, obrigado. Pode agilizar, liberar a pista. 29 da web, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, gate 04. Land runway 10. Please land 10, fiscal 024. Vitor Sérgio. Ok, aceita vetor para finalizar o zona 7? Com certeza. Ok. Esquerda pro 100, o Vitor te alertou, informa visual. Esquerda pro 100, vai informar visual. Go 021 on the ground at 15, okay to the right, call ground 121, decimal 9er. Você pode adiantar a subida para o chanel 6314? Momo transição flock. Portugal 021, taxi via Alpha Juliet to Stand 11. Alpha Juliet to Stand 11, Portugal 021. Solo Plan 3217, autorização com fim. 3217, número 2, para a cópia, informação em curso Yankee, aguarde. Aeronave aí, sua posição agora de 11 horas, 15 milhas, mantendo 4 mil pés, mesma atitude que o senhor, agilize aí a liberação do 4 mil. Ok, tá, aí descida agora, 3500. Estado nível 340, via peso Luno 20, decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, com curva à esquerda, transponder 5514, controle 1120, decimal 8. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Azul 4144. Cola Momo, bloco com curva esquerda. Voa aerovia A320. 5514, 120, decimal 8. Check. Chané 6314, cotejamento correto, chame pronto. Pronto. 510 em condições visuais, informe na rotatória. 1500 para a rotatória, o Zelotão. Cruzou 90 para 070 para prosseguir 1925 da Gol. 1925, desça o 050. 050, 9925. Valeu, vou falar o meu Gillette Vitor Charlie, decolou na escuta 0264. Gillette Vitor Charlie, 1000 pés no corredor Axé. Autorizado direto aqui na prova de Coral para 065. Autorizado então na prova de Coral subindo 065, Gillette Vitor Charlie. Opa, obrigado, senhor. Guardião 05. Siga. Guardião 05, acionado no Pad 5, piloto comando Capitão Erno, estamos com 5 PLV, interessante decolar com o Pro Sul, ingresso para o corredor Axé e realizar um top na usina. Tempo de voo 30 minutos. Gente, vento no 20 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5, reparte fora do solo. Vai passar fora do solo Pro Sul, Guardião 05. 925, desça para 3.000 pés, 1.500. 3.015, 1925, está liberado na região de 40 em pelo? Liberado. Tato. Gol no 755, desça para 4.000 pés, 1015. 4.000 com 1015, no 755. Sou Charlie Hotel, visual como 7. Afirmativo, senhor. 12 no 9, 36. 26. Motor de Salvador, 35488, ciente da informação Yankee, está no ponto de descida. 5488, desce ao 050. 050. 18, Guardião 05. Oi, boa tarde, Papatango, Victor Charlatão. Boa tarde, Victor Charlatão, ingresso na final no 7, agilizando na medida do possível, repartindo em 3 milhas. Ok, na final presente a toda, fica lá então. O hotel pode confirmar a intenção de pátio? Pátio 5, agora vai ter, senhor. Grato. Vai para 3 milhas antes. 5488, retorno da para-sequenciamento, curva esquerda para 80. Seu limite é a magnética 140 de sempre. E aí, esquerda para 80, o trip 5488. Está autorizado descer para 2000 após pelo, interceptar o ILS, exeio, 9925. 925 é o número 2, na aproximação está autorizado após pelo descer para 2000, 1015, livre LS. Gente, passará estabilizado. O 9925 reduz para 1809. Sendo redução. Gol no 755 reduz para 209. Reduzindo para 209, no 755. Trip 5488 reduz para 209. 5488, 209. Guardião 05 confirmando seu destino é Ondina? Vai fazer um toque lá e retornar. Vamos ter escuta. Gente, eu tenho helicóptero também mantendo 500 pés, passando Ondina no momento, ok? Guardião da Salvador, muito boa tarde, T3514, formação Yankee, passa nível de voo 175150. 3514, identifique chegada da Mari, desça ao 050. Mari, descida autorizada ao nível de voo 050, 3514. Vitor Charlie Hotel, livre pouso na 17, vento 120 graus com 5 nós, altímetro 10 no 5. Zero Hotel. Iniciando a redução maior, mandar para a situação final. Júpiter 1 4, turno na noite, principal meia. Na noite, principal meia, Salvador, o Joker 1-4, localizador, ele é Joker 1-4, reporte externo. Confirma, 1-4? Flip checado, reporte externo. Joker 1-4, reportar externo. O Gol 925 tem condição de interceptar na Pro 180? Não entendi, confirme. Tem condição de interceptar na Pro 180? Positivo, curvando a direita para interceptar na 180. Afirmativo, o Tucano tá muito lento na final, comandante. É, estamos vendo aqui, já estamos com a 136 agora, tudo embaixo. Ok. Os 24, livre táxi, pátio 5. Pressionamento. Canal 6314, livre acionamento, chame para o táxi, portão 05. Recebeu o solo, Xané 6314. Positivo, estamos de estacionamento liberado. E prosseguir na descida ou no 755? Eu ativo no 755, 2000 com 1015. 2000 com 1015. 5488, curva agora à direita para 180. 88, direita, 180. Afirmativo, o senhor vai observar aí um Boeing 737 da Gol a 4 meses, o senhor vai seguir esse voo, ok? 7. Voo no 755, curva agora à direita para 180, 1755, reduzido para 170 nós. Reduzido para 170, para 180, está presente, o voo no 755. Está estabilizado a mínima possível. Ok, 925, torre na noite, de 6. 8-6, boa. Pro 755 irá ultrapassar o localizador adicionalmente para aumentar o espaçamento com voo à frente, ok? Sem problema, amigo. Dá uma antena pro. O 5488 também irá ultrapassar o localizador adicionalmente, aguardando a última proa para o lock. 7-488. Tempo. Estabilizado ILS, uma milha e meia do externo, em baixa casa. 1925, vento 110 graus com 5 nós, altímetro 10 no 5. Continue a aproximação, aguarda autorização para pouso, é o número 2. Sente, aguardando, gol 9-2-0. É, confirmando, 080 à esquerda, 1755. Confere. Meu Golf V, tô na chegada mão, reporte para descida. Você vai fazer a chegada mão e circula com a torre na ilha, o meu Golf V. 050, Golf V. 488, desça para 3 mil pés, para o localizador, curva agora à esquerda para o 060. 3 mil pés, curvando a esquerda para o 060 para o localizador, 5488. Para o 1755. Autorizado. confirmar, a aeronave número 1 aí da Força Aérea já tocou? Sobre a cabeceira. Capa. Litoral ali no... através de... após o através de coral. Confirma, direto de Charlie? Do litoral, senhor. Visual. Ok, autorizado. Direto de Charlie, enquanto faz visuais. Isso, senhor. Direto de Charlie, estimado de pouso. É, Léo, zona 957. 957, grato. Zero. Transponder 5534, controle 120, decimal 8. 35201, autorizado para Montes Claros, nível 200, via rota. Saída Arbor, direto do ECO, Ritol. Transponder 5534, controle 208. 35201, no cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Para o táxi na linha 314, 109, com 330, alterna. Frente, Xané 6314, táxi em frente, Índia, no ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 0, no 5, boa voo. Turno 755, já está visual com o campo? Afirmativo. Xané 2, 18-6, até bom pouso. 18-6, obrigado, bom trabalho. Ciente, táxi via Alfa, mantém na Delta, informa que é o tráfego que está pousando agora, agradeceu, ok, o senhor? Alfa, Delta, Solo Salvador, boa tarde, 5219 da Trip, com a informação Yankee, por gentileza, coordenar nosso plano para a vitória da conquista nível 160. Ciente, aguarde coordenação, tempo pré-aprovado 200, aguarde cópia. Guardará, é só adiantar a saída, por gentileza? Arbor. Obrigado. Solo TAN 3217, tá no 10, puxa perto acionamento. TAN 3217, livre acionamento, chame para o táxi. 7, chamará. Solo Papa Romeo Charlie Romeo Fox para cópia, recife. Número 2 para cópia, aguarde. Charlie Romeo Fox Trot. Tá de retorno, a tomada pelo litoral, tá visual com a Rota 44 até a 3 horas. Sempre informe no Pituaçu, Guardião 05. Contar no Pituaçu, Guardião 05. Motor de Salvador, voo no 395, passa o número 0 para o 150 com informação, já? Voo no 395, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o 050. 050 com a chegada Mari, voo no 395. Grato com a operação aí, Joca da 4. Bom, descanso. Joker no 4, chame a torre no 86 para o cruzamento. Com quem? Para no 4? Chame a torre no 86 para o cruzamento, Joker no 4. No 86 para o cruzamento. Espera pronto. A gente mantém a ponte, espera. Chama Torre 18612, Guardião 05, tem um bom pouso. Torre 18612, uma boa tarde, Guardião 05. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, visual com a TR da Trip, à sua direita, próximo ao externo. Visual com a ATR, na final. Sentido presente, segue na retaguarda do ATR para o pátio 4, reparte a 2 milhas. A 2 milhas, a retaguarda do ATR para o pátio do Braé, Guardião 05. Solo 755, solo aos 3-2, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. 9, copia. Passa para copo, segurança 9. Trip 5219, vitória da conquista, aprovado nível 160. Decola da pista 1-0, perfil de saída Rabor. Após direto, vitória da conquista, transponder 555.